Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon. Eu dormi muito pouco, então eu já vou falando que pode sair besteira aqui, então já me perdoem previamente. E do meu outro lado está o Jefferson. Eu não vou usar essa desculpa do Jomon, pode sair besteira sempre. Fala, Jomon, por que você não dorme mais cedo, cara? Mano, assim, quando eu entro de férias, eu inverto o horário, porque eu sou um cara notívago, né? Eu prefiro ficar à noite acordado. Vocês são o Batman. Eu sou o Batman. Eu fico fazendo os afazeres noturnos. Aí o problema é quando eu preciso voltar pro horário normal e eu tenho que fazer passo a passo a volta do horário, né? Então, por exemplo, hoje eu tô acordado, são 10 da noite, eu tô acordado desde 1 da manhã do dia anterior, mais ou menos. Imagino que você tenha feito muita coisa produtiva nesse tempo. Mano, muito, muito PS3 aí e partidas de LoL. Produtividade ao máximo. Então, já que você tá nessa, conta, tipo, a sua habilidade pra se manter acordado nesse meio tempo aí que você tá tentando inverter o horário da noite pro dia. Não, não é habilidade, porque eu não consigo fazer isso rápido, então minha habilidade é muito ruim. Só que, mano, se você joga LoL, você não fica com sono. Essa é a lei da minha vida, assim. E hoje eu fui no cinema, então aí deu pra ficar mais acordado. Você não dormiu no cinema? Não, o filme era bom, mas eu não durmo em cinema, normalmente. Só no Transformers 2. Finalmente chegou a semana derradeira da Nintendo, né? Nesse dia 12 pros americanos, 13 pra nós, brasileiros. O Switch vai ter uma apresentação decente, sem ser um trailer de 3 minutos. O que vocês estão achando? Vocês estão ansiosos? Sei lá. Vocês vão assistir ao vivo ou vocês vão ficar dormindo que nem o Jomon? Eu não sei de nada ainda. Depende de como tiver meu horário. Se eu estiver acordando na hora, eu não sei. Será que eu tenho vício suficiente pra colocar um despertador? Ah, peraí, mas não é você que tá tentando trocar o horário, cara? E você vai ficar não, acordado... Não, eu tô querendo ficar o horário normal, porra. Então, 2 da manhã, um ser humano de bem tá dormindo. Nada contra quem fica acordado às 2 da manhã. Enfim, mas voltando à Nintendo, o que vocês acham? Mano, a Nintendo, ela já investiu lá no primeiro... Já deu um pontapé bom com o primeiro trailer lá, aquele com a musiquinha contagiante. Eu espero que dê certo isso, né? Espero que eles consigam mostrar pro que estão vindo, que chegar com a voadora dupla, porque senão não vai dar certo. O que eu acho legal dessa apresentação é que ela vai ser ao vivo, né? Então eu tô esperando alguma coisa meio que igual a PlayStation Experience, sabe? Não vai ter apresentação americana, vai ser completamente japonês, só que vai ter um tradutor lá pra falar inglês, né? Vai ter o Bill Trina aí falando, né? E o Kimishima que vai apresentar, né? Então, eles vão colocar, porra, o atual presidente da Nintendo pra apresentar o novo console, a nova geração, né, deles, né? Eu acho que vai ser algo muito chique e eu acho que todo o hype é pouco pra apresentação que for ter, né? Eu não tô indo com tanto hype porque eu acho que sempre quebra as pernas o hype, né? Ah, mas eu acho que tem que ir. Acho que esperou, sei lá, dois anos pra ver o console e outra coisa que eu fico imaginando é ela apresentar jogos novos, né? Eu não aguento mais ver porte de Wii U, né? Quero alguma coisa nova. Como a apresentação é ao vivo, eu tô esperando, sei lá, gafes e memes do Kimishima. Eu acho que a chance de dar merda é grande. Memes do Miyamoto. Ele que costuma fazer bosta na porra do palco. Vocês estão falando de hype? Eu acho que a Nintendo foi cortando meio o hype no meio do caminho, sabe? Porque eles já apresentaram de cara o que era mais ou menos a ideia do console ali no vídeo, né? Dos 3 minutos. E depois eles apresentaram ainda o console funcionando no Jimmy Fallon. E agora que eles só vão apresentar realmente, assim, as características, os detalhes do console. O hype, pelo que seria o Switch, né? Pelo que seria o NX desde o começo, já meio que foi cortando. O que a gente vai ver agora é se o console realmente vale a pena ou não, né? Eu penso um pouco contrário, meu hype é por jogos novos. Sei lá, a máquina em si, pra mim, é meio que indiferente. Se é tão potente, se tem tanto gráfico, se tem tanta bateria, eu queria ver o que os estúdios First Party estão trabalhando tanto tempo sem lançar jogo. Pra mim é basicamente isso, eu quero ver alguma coisa além de Mario. Não, pode ser Mario, mas eu não quero ver mais Zelda e port de Wii U. Eu queria ver algum jogo que me deixa, tipo, hypado. Mas vocês acham que nessa primeira apresentação, já sabendo que a gente vai ter duas, vão falar de jogos ou vai ser exclusivamente do Switch? Eu acho que vai ter jogo, eu acho que eles vão apresentar os novos jogos, pelo menos os principais, né? Tipo Mario e não sei, Zelda acho que não faz diferença. Eu acho que são só os novos jogos mesmo e essas novas IPs aí que estão surgindo. surgindo, né? Aqueles jogos que parecem Ico da vida, né? Que eu esqueci o nome. Aquele que estão suspeitando que é fake. Não, tem um que parece que é fake, tem outro que é de um estúdio mesmo aí que saiu, né? Então, esses jogos provavelmente vão aparecer, só que não deve ser um gameplay, deve ser só um trailer anunciando o jogo mesmo, né? Do Mario, eu acho que é praticamente certo que a gente tem no mínimo o nome do jogo, né? Será, mano? É o Project Mario, mano. Eu continuo achando que Mario vai ficar pro final do ano. Eu acho que talvez nem o nome do jogo, mas eu espero ver aquele... Sabe aquela balela de launch window? Os jogos dos primeiros 6 meses? Eu acho que vai ter alguma coisinha. Pelo menos eles vão mostrar, se não for o jogo, um teaser de alguma coisa. E eu tô animado com, sei lá, algumas possíveis surpresas. Então vocês acham que vai ser, tipo, o primeiro do Switch vai ser como se fosse uma apresentação da E3? E aí o do dia seguinte, né, das horas seguintes, vai ser como se fosse o Treehouse também na E3. A Nintendo pegou a E3 dela e, sei lá, se jogou pra frente ou pra trás. É, na verdade, eu acho que vai ser exatamente igual a E3, né? Que no primeiro dia eles trazem a coisa mais importante, no segundo eles trazem a Treehouse pro pessoal ficar vendo o gameplay, né? Agora, outra pergunta. Vocês acham que isso é da E3 que era pra ser de 2016 ou isso aí tá tirando a E3 de 2017? Eu acho que tá tirando a E3 de 2017. Eu acho que... Eu acho que a E3 já não é tão importante, é só isso. É a minha opinião minha. Eu acho que as notícias da Nintendo, elas vêm nos directs e vêm nesses eventos. Eu acho que a Nintendo tá pouco se importando com a E3. É, o que eu acho legal é que, antigamente, a E3 valia muito a pena, né? Porque a Nintendo, ela deu muita sorte de acertar na comunicação dela, né? O Wii U, quando ele foi anunciado, ele foi lá pra E3 de 2012. Acho que foi mais ou menos nessa data, né? E até lá, acho que o Direct ou não tava formalizado ou não existia. Agora a Nintendo tem um canal de comunicação muito bom, que é o Nintendo Direct, né? Ele é exclusivo, ele se comunica diretamente com os fãs da Nintendo. Esse vai ser o primeiro console anunciado através do Nintendo Direct. Então, eu acho que tem tudo pra Nintendo fazer uma ótima campanha de marketing digital, e da maneira como eles estão expondo, eu acho que eles vão explicar ao máximo o que é o console antes deles colocarem à venda e todos os jogos disponíveis pra eles, pra não cometer o mesmo erro do Wii U, que até o Red falava que o maior erro do Wii U é que o público não conseguiu, eles não conseguiram explicar para o público o que o console realmente era, né? Eu não sei, eu ia chutar que eu acho que a Nintendo vai mostrar o Switch, vai o preço, a data de lançamento e vai fazer alguma gimmick com o touchscreen que não foi mostrado no trailer. Eu acho que, talvez, um chute, eu acho que ela vai colocar os jogos dela mobile no Switch. Então, mas o preço, você acha? Porque estão rolando alguns rumores que o preço só vai ser anunciado lá pra março, alguma coisa assim, né? Os rumores também indicam que ele vai ser na faixa de $250, né? Eu não duvido. Mas eu acho que o erro que você falou do Wii U, a Nintendo errou no Wii U já com o nome, porque ela fez pro público casual o Wii, e aí vai o Wii U e tem uma mudança muito pouco significativa no nome e muito parecido o design do console. O Switch já é muito diferente e você já sabe que é uma máquina diferente. Então acho que o primeiro erro já tá limpo. Eu chutaria que eles tinham que anunciar o preço agora pra ajudar os lojistas, né? Pra ajudar a fazer pré-order na GameStop e afins, em outras lojas. É no... As duas... vai ser às 2 da manhã, né? A apresentação do Switch. Às 2 da manhã do dia 13. E considerando o horário de Brasília. E 12:30 do dia 13 também vai ter a apresentação dos jogos que a Treehouse vai fazer. Quais jogos vocês estão esperando ver lá? Na Treehouse, tá falando. Na Treehouse, exatamente. Considerando que eles vão falar mesmo do Mario, essas coisas. Eu chutaria... eu chutaria os jogos do trailer. Zelda, Mario Kart e Splatoon. E talvez algum jogo, sei lá, Skyrim Third Party. Eu não tô muito animado com esse evento da Treehouse. É, eu acho que Mario com certeza vai aparecer, né? Provavelmente o jogo... Jogo de lançamento, alguma coisa, né? Qual a chance de aparecer Yooka-Laylee e, sei lá, de repente um Dragon Quest 11 e alguma coisa assim? Dragon Quest 11 eu acho que é quase nula, porque não tem footage disso, assim. Basicamente não existe footage ainda disso. e Zelda que o Jefferson falou, acho que ia ficar meio enjoativo, né? Porque a gente já viu horas e horas de Zelda na própria E3. É, não, é, porra, na boa, ninguém mais aguenta Zelda, né, mano? É só tudo que a gente quer é a confirmação se o jogo vai ser lançado em março ou final do ano. Não, mas você só viu 2% do mapa. Mano, parece que eu vi o jogo sendo zerado na minha frente, velho. É, então, só falta o Miyamoto falar, olha, essa treehouse aqui ela vai ser, na verdade, um speedrun de Zelda meu. Eu vou zerar em 24 horas aqui. Eu ficaria muito feliz se aparecesse o jogo de Pokémon, né? Seja ele Pokémon Snap 2. Tá. Seria legal se eles anunciarem Pokémon Snap pro Switch. O que eu tô falando é o jogo que a Game Freak mesmo tá fazendo, que provavelmente é o port de Pokémon Sun e Moon pro Switch, né? Eu acho que seria interessante se eles mostrassem, até porque eles não têm tanto jogo pra mostrar, assim, né, de first party. É, eu só não quero ver tantos portes, sei lá, tanto port de jogo pra Wii U. Eu acho que já deu. Eu queria coisa nova. E seria bom se mostrado Pokémon, mas é aquela coisa. Pokémon Company roda em outro ritmo. Ela tá mais preocupada com aumentar as vendas de Sun and Moon. E os ports eu acho que é uma notícia ruim, porque pelo trailer não vai ser muito diferente disso. Pelo menos o primeiro ano de vida do Switch vai ser tudo que o Wii U rodava. Pode ser que eles mostrem aqueles jogos que são multiplataforma também, né? Tipo Monster Boy and the Cursed Kingdom. Esses jogos aí que não são exclusivos. Vão mostrar Virtual Console de GameCube. Provavelmente. Acho que não vai ter isso. Acho que não vai ter retrocompatibilidade dessa vez. Eu tô animado com o jogo do Rabbids. Pode ser besteira, a gente já bullshitou aqui o jogo, mas depois que os rumores apareceram que vai ser um strategy RPG, eu acho que, sei lá, eu me animo com esse tipo de jogo. Talvez seja um Rabbids Fire Emblem, alguma coisa do tipo. Não é ser tipo Mario Luigi Saga lá? Não era RPG normal? Mano, eu não consigo conceber isso, cara. Tipo, um jogo de estratégia RPG, tipo Final Fantasy Tactics da vida, de Rabbids, velho. É inconcebível pra mim. Os últimos rumores da Laura que te dei foi isso. É bem isso. Imagina Rabbids Final Fantasy Tactics. Ah, eu vou falar que tem um jogo da Koei Tecmo aí de Nobunaga Ambition em hold, assim, pro Switch. Tipo, já pensou se sai um Nobunaga Ambition versão Rabbids, velho? Mano, Pokémon Conquest pro Switch, velho. Com gráficos bonitinhos. O jogo é bom, velho. É, seria excelente. Mas outra coisa que eu não queria ver é Just Dance, viu? Pelo amor de Deus. Se a Treehouse aparecer com Just Dance, parei, velho. Eu desligo. Ver os caras dançando ia ser muito bom, velho. Essa semana, algumas fabricantes de acessórios, elas divulgaram uma linha que já vai ser exclusiva para o Nintendo Switch, né? Começando pela Snakebite, que ela começou com alguns acessórios Starter Kit para o Switch, que incluem, tipo, fone de ouvido, protetor, uma case, né? Pano de limpeza, protetores para os Joy-Con e cases para jogos, né? Para quem frequentar os eventos da N-Party, essa case é a mesma que o Rafael tinha e que ele vendia para 1 milhão de pessoas, assim, né? Ela é uma case de plástico que dá pra encaixar 3 ou 4 jogos, né? É, que você compra da China. É, eles anunciaram também uns fones de ouvido que são meio exclusivos, né? Eles não tem nada demais, eles só tem um fone com cabo de 40mm, né? Que tampa o ouvido inteiro e é da cor meio prata com cabo vermelho, né? Eu acho que é só isso que remete a Nintendo mesmo. E de quebra, a Snakebite ainda anunciou acessórios pro NES Mini, né? Que vem junto um cabo de força pro NES Mini, né? Que, sinceramente, eu acho um crime a Nintendo não incluir o cabo de força no console. E o extensor pro controle do aparelho, né? Que, sinceramente, também acho útil pra quem tá jogando, né? Mas e dos acessórios do Switch? Você animou com alguma? Os que eu animei mesmo são os da Hyper King, assim, não animar, porque nenhum desses acessórios você anima, né? São, tipo, coisas eventuais que, se você não comprar deles, você vai na Santa Efigênia lá e compra um genérico que é a mesma coisa, né? Eu duvido que alguém aqui tenha a case do 3DS original, ou oficial. Não, tem oficial? Ou pelo menos licenciada pela Nintendo, porque essas fabricantes de acessórios, elas devem ser licenciadas pela Nintendo. Eu não sabia que tinha que ser licenciado, porque eu via tanto plástico do Wii que não é possível que alguém tava provando aquilo. Não, alguém deve ter licença, né? Tipo, mas deve ter os genéricos. Aquela panela de plástico da Cookie Mama com certeza não é licenciado, né? Foi só alguém que fez, ou pegou da Eliana e pintou de branco, né? Derreteu, colocou no molde do remote, né? E virou. Mas esse negócio aí é tudo, tipo, é tudo caça-níquel pra mãe comprar pro filho e falar, ah, não, deixa eu ajudar meu filho a proteger o videogame novo dele. E vai lá e compra essas bosta, mas... Não sou o filho, né? É importante você cuidar do aparelho direitinho, colocar nesse protetor. Tem esse protetor de tela que dá pra colar em cima, que impede da tela ficar suja, de riscar e etc, né? Ó, quantos daqui colocou no Wii U isso? Não, no Wii U foda-se porque é feito de massinha isso aqui, né? Tipo, se quebrar não tem problema. Mas o 3DS, apesar de ser a tela ser parecida, que você usa muito, a tela de touch, né, etc., era importante colar, né? Eu não colei no começo, quando eu comprei um protetor, e me arrependi muito. Mas então, o protetor é a única coisa, né? O protetor de tela, tipo, a película, é a única coisa que eu acho realmente interessante. Necessário. Mas e o case, mano? Mas o case do Switch, mano, é a porcaria que você vai colocar na frente, assim, a tábua lá. Não, mano, mas e se você quiser levar pra praia? Aí você não leva. A ideia do console é ser portátil, mano. Leva no, na toalha da cozinha, velho. Não, nesse necessário não é, mas assim, é bom ter. Eu acho que a película, assim, se não tiver nenhuma função touch, é só você limpar, você não precisa nem de película. Agora o case é só você cuidar, né? Não precisa daquilo, mas é bom ter. É que eu tava pensando naqueles, sabe, aqueles negócios que você coloca em volta do controle de silicone, que serve pra, tipo, anti-queda. Eu tava pensando nessas coisas, que isso aí é realmente inútil, velho. Não, o de silicone do Wii U é bem inútil mesmo, assim, né? Tem. E será que os Joy-Con vai ter problema? Que o do Wii, no início, né? Lembra que no início ele não tinha nenhuma proteção. A Nintendo foi fazendo aquela camisinha em volta do remote, até que ficou um acessório que vinha no remote. O Joy-Con não vai ter esse mesmo problema? Eles fizeram essa capinha de silicone, né? Não a Nintendo, mas essa... É, a Snake Bite fez esse... um acessório só pro Joy-Con, né? De silicone, né? Só que você só encaixa em cima. O que eu imaginei disso é que é pra proteger a mais ou menos como funciona o analógico do 3DS, né? Que muita gente jogou tanto 3DS que saiu aquela rodinha lá que fica em cima, né? Do substitui 3DS por Smash. Ou Mario Kart. Os caras não sabem brincar nesses jogos. É, então. E até pra não machucar o dedão, né? Eu acho importante ter alguma coisa de silicone, assim. Ah, eu não curto essas coisas no controle, velho. Nem a camisinha do emote eu usava. Você é vida louca mesmo, mano. Aí, uma outra fabricante de acessórios, ela também anunciou basicamente uma linha de cabos de recarga pro Switch. É, entre os acessórios que eles anunciaram, então, um cabo de recarga USB de mais ou menos 1,5 metros, né? E eu acho já importante falar, tipo, 1,5 metros é mais ou menos o tamanho do cabo do 3DS. E me irrita muito esse tamanho de cabo. Tipo, aqui em casa minha tomada fica a 2 metros de distância. Então eu não consigo, tipo, jogar e tá carregando a 3DS ao mesmo tempo. Eu preciso, no mínimo, de uma extensão, né? E o maior problema da extensão é que você tem que ter um adaptador, porque a Nintendo ainda usa o sistema de chavinhas, né, da tomada, né? Ela não consegue usar a tomada redondinha, não sei porquê. Aí, eles também anunciaram o cabo de recarga pra carro, né? Tipo, você vai poder carregar o seu Switch enquanto você tá andando de carro. Eu imagino que isso seja útil, tipo, pra pais que queiram deixar a criança quieta no carro, né? Deixa a criança jogando enquanto você tá dirigindo, foda-se. Eles anunciaram também, tipo, um cabo de energia pra tomada, né? E uma case que é igual a essas que vocês têm pro 3DS aí, que você coloca o Switch, tem, tipo, portas cartuchos, assim, você pode colocar seus cartuchos, e os acessórios e um protetor de tela também. O que tá me preocupando, na verdade, é que eles anunciaram essa grande quantidade de cabos, assim, de carregar, e eu tava pensando se existe uma grande chance da Nintendo realmente não mandar nenhum cabo de carga só pro Switch, entendeu? Mas pra tela do Switch mesmo, né? Porque eu imagino que o aparelho vai carregar enquanto eu estiver conectado na base dele, né? E a base conectada na tomada, obviamente. O que implica que possivelmente não vai ter um cabo pra carregar só para ele portátil, assim como funciona o 3DS, né? Tipo, aí talvez você tenha que comprar separado. Isso aí é um pouco preocupante, porque o New 3DS Mesmo a versão americana, se eu não me engano, ela não tem, né? O adaptador de força. É isso mesmo, é isso mesmo. É, então vai depender o quanto a Nintendo, entre aspas, quer economizar, né? E depende, se o cabo for popular, acho que eles não vão colocar mesmo. Que se for o que a Samsung usa, todo mundo já tem. Então a Nintendo acho que ia cortar, mas se for um cabo, obviamente, um cabo novo, né? Se o Switch precisar de um cabo exclusivo pro Switch, eu acho que vai vir com cabo. Nem que seja cabo pra conectar igual a base, que é igual ao do Wii U, sabe? E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós tivemos o comentário do nosso grande amigo Rodney Vinoreuana. Então eu vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor. Nossa, tá tudo embaçado nos meus olhos aqui. Olá, amigões do Anipari. Feliz 2017. Antes de nada, agradecer a companhia que me fizeram durante todo 2016. Esse ano foi muito difícil, já que estava terminando o meu TCC e a pressão estava a mil. Porém, ouvindo-os cada segunda de manhã, era uma alegria única que me ajudava a não me render. Então, sobre 2016, as minhas previsões. Né? Sobre 2016, 17, né? Ele errou aqui. Fraca, né? Decisão, a gente fez da ordem lá do... Tá na semana passada, vocês vão entender se vocês ouvirem lá. A mais fácil dele, o nível fácil, é o Switch vai custar $300. É, média, vai ser anunciado um Shimmer Tensei No exclusivo pro Switch. Forte. Dadas as boas vendas do console novo da Nintendo, embora não tenhamos o remake de Final Fantasy VII, é anunciada com exclusividade temporária o remake de Final Fantasy VI, com participação da Filarmônica de Londres na parte da ópera do jogo. Mano, esse ele contou a historinha, igual o Jeff. E é muito forte, ele criou a etapa maior pra ele, mas essa é mais exclusiva pra ele. Embora quase impossível por razões econômicas, eu adquiro meu Switch no dia do lançamento com Skyrim HD, Zelda Breath of the Wild e o Porsche do Mario Kart 8. É isso aí, galera, até mais. Eu acho que é muito forte porque eu duvido que tudo isso lance junto com o Switch. Eu gostei das previsões dele, assim, tipo, o forte realmente, um porte de Final Fantasy VI seria muito bem-vindo. Só que eu acho que a Nintendo começaria com cinco. Eu acho que a Square Enix fez os 5 e os 6 pro celular e nunca mais quer vê-los. Eu acho que é muito forte dele, ele só errou pro Mario Kart 8. Eu aposto que Mario Kart 8 lança em maio e não no lançamento. E, sei lá, vai que ele ganha algum prêmio em alguma loteria e ele pode comprar tudo isso. Mano, qualquer coisa, os órgãos em mercados mais escuros valem bastante. Perguntinha da semana, quais são suas expectativas para a apresentação do Switch? E dê uma nota de 0 a 10 para o seu hype para o console, né? Se é a primeira vez que você está ouvindo o podcast, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite. É isso, até o próximo episódio.